a qualquer hora. Você pode sentir sua presença intensa, sua aparência é diferente em cada crença. Escolha que você quiser e de pé esteja pra enfrentar a força consumidora que rasteja. Arde no cano, na bala que mata, faz divisão, tá presente na mente, no rosto, no coração. Talvez você não acredite ou até faça pouco. Traz a burrice pro sábio, sedutora pro louco. Agir de forma comum, mas um desabafo chorar, estremece seu alicerce presente. Fica no olhar, não me perdoe, nem dê a seu inimigo perdão. Caminhe a sua sombra e se perca na escuridão do crime, da droga, do vício que te satisfaz. Presente desde o início dos tempos, muito eficaz. Caim matou Abel, contra a lei do céu. Fulano mata ciclano, cumprindo o mesmo papel. Nos dias atuais, inimigos da paz, sangue no olho, muito apetitoso, mas incapaz de enxergar o que está. Um palmo do nariz, canudo, espelho, cartão, sua vida por um três. O jogo tem risco alto, sangue seco no asfalto. Os carniceiros esperam só um passo e falso. Se o plano tá de pé, tá tudo no conforme. Tome cuidado, véi, pois o mal nunca dorme. Camuflado pelas sombras, atrás de um gesto cruel, atenta a te observar pra te transformar em um réu. Toma conta do fraco, vigia a lei do mais forte. Não perdoa um cochilo, saiba que o mal nunca dorme. Camuflado pelas sombras, atrás de um gesto cruel, atenta a te observar pra te transformar em um réu. Toma conta do fraco, vigia a lei do mais forte. Não perdoa um cochilo, saiba que o mal nunca dorme. A noite é longa e traz com ela desconfiança. Possibilidades de se perder nessa trama. Vozes, ruídos e choros podem estar presentes, sofrendo com a ação do tempo, mas uma alma carente. O medo de estar de frente com o cão, como se faz? Comédia atrasalado, manipulado demais. Na rua tem movimento, eu vejo algo errado. De onde vem, pra onde vai, desceu daquele lado. Garoa fina, esquina, corre, corre, adianto. Tudo certo, espero, certo só por enquanto. No domínio do mal, uma palavra é punhal. Estopim pra você e pra mim, o que é natural. Aceitar a morte ou combatê-la com a vida. Se acostumar com a lama ou procurar uma saída. Mais uma presa, mas um momento que ele controla. Segue sem pressa e aproveita mais uma bola. Corpos se mostram como se fossem a salvação. Obsessões humanas bem longe da solução. Você percebe, mas tem medo de ser covarde. Um passo errado pra ser corrigido, pode ser tarde. Tome cuidado, crocodilagem não tá na cara. Tome cuidado, perdão, respeito é coisa mais rara. Tome cuidado, não espere ajuda da sorte. Tome cuidado, cuidado, pois o mal nunca dorme. Camuflado pelas sombras, atrás de um gesto cruel, atenta te observar pra te transformar em um réu. Toma conta do fraco, vigia a lei do mais forte. Não perdoa um cochilo, saiba que o mal nunca dorme. Camuflado pelas sombras, atrás de um gesto cruel, atenta te observar pra te transformar em um réu. Toma conta do fraco, vigia a lei do mais forte. Não perdoa um cochilo, saiba que o mal nunca dorme. Não tenho pressa pra voltar ao jogo da destruição. De cara amarrada, sem caráter pra contravenção. Lance de escada pra subir, perdeu o rumo sem ver que o traiçoeiro tá dominando o seu mundo. No carreiro esticado na vela, esquenta o prato na podridão do Senado. No cano engatilhado, no desespero que tira do sério. Sonhador da vida honesta pro crime, no carcereiro do terror. E quando escorre sangue inocente na mão do culpado, é fato que os batalhões da ignorância estão bem preparados. No jatinho particular de cifra milionária, onde a aeromoça sente orgulho em bolsa pelada, mostrando que qualquer esforço parece ser em vão. Que o lucro está na hoje, status prostituição. Na vida vendida sem glamour, nas ruas escuras daqui, com tanto trabalho é claro que o mal não pode dormir. Camuflado pelas sombras, atrás de um gesto cruel, atenta te observar pra te transformar em um réu. Toma conta do fraco, vigia a lei do mais forte. Não perdoa um cochilo, saiba que o mal nunca dorme. Camuflado pelas sombras, atrás de um gesto cruel, atenta te observar pra te transformar em um réu. Toma conta do fraco, vigia a lei do mais forte. Não perdoa um cochilo, saiba que o mal nunca dorme.